Tá, vou mutar o meu. Cara, não precisa mutar. É, velho. Eu tô, véio, eu tô tossindo, cara. Vocês não estão ouvindo porque eu tô mutando. Eu tô tossindo. Tá. Tá beleza, tá beleza. Fica eu até te zoando. Nossa, Marcelo, não foi tão engraçado assim, cara. Okay, tipo. Caraca, chato, cara. É aquele sempre anuncia, tá ligado? Aí, tipo, tu fala, vou começar, daí ele, peraí, eu vou botar o microfone. O cara avisa que vai botar o microfone, né? Para tudo, eu vou botar o microfone. É que pariu, cara, tá bom, na moral. A Leo vai ficar bolado, vai ser um cara liso. Ó, e também tem o seguinte, tá? Se por acaso eu cair do nada, é por causa da chuva e luz, tá? É, a luz beleza. Não. O computador vai continuar ligado, mas a internet pode ir. Sim, beleza. Oscilar. Vai lá. Então. Vai lá. Vamos lá. Também teve um comentário aqui. Olha lá, só um pouquinho. É que eu vou mutar. Só um pouquinho. Cara, eu sabia, cara. Parei, eu tô com o chat aberto esperando o Miguel digitar. Aí vem o Marcelo e fala. O cara se prepara mentalmente, o carro pra limpar a garganta e o malandro faz isso. E vem eu pra te sabotar. Vai lá. Porra, agora eu... Fuma, desgraçado. É, cigarro não. Eu acho. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são bons! Caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse episódio número 28 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo da mesa, ele que não tá presente hoje por motivos de, né, motivos de força maior, Miguel Dias, que não vai participar, mas tá presente aqui em força de presença de espírito, a alma dele está conosco. Eu tenho aqui na minha frente, Matuza, como é que tá, meu querido, beleza? Beleza, cara. O nosso patrãozinho querido, lindo. Beijo. Eu vou fazer essa porra aqui, cara. O amigo tá planejando ser um cara, um tirano, ser um cara bondoso. O que o amigo tá planejando, cara? O imperador aqui. Nós somos teus servos agora, é isso? É Calígula style aqui. Que isso? Vai ter o um negócio do anel ou não? Opa! Não. E tem aqui ao meu lado direito da mesa, Alan Bispo de Araújo. Como é que tá, meu querido? Beleza? Tudo tranquilo, cara. E aí? Aqui tá ótimo, cara. Obrigado por perguntar. Obrigado por saber que o amigo se preocupa comigo, cara. Fico feliz com isso, cara. E no episódio de hoje vai falar sobre algo que a gente já tentou em algum outro episódio do Caralhinhos Voadores. Eu não lembro qual, também não importa. Vamos aqui fazer hoje um pequeno embate de estrelas pornôs, ver o que acontece. Praticamente um UFC de tetas, tá ligado? Então, Marcel, já que, né, nosso menino Miguel não pode falar, tá preparado, cara? Tô preparado, cara, e partiu, é nóis. É isso aí. Partiu encruzilhada. Partiu encruzilhada. Com os neófitos da quebrada na TV. Porque eu sou um cara que eu conheço a criminalidade. Tudo puta e viado. Cara, tu manda soltar agora. Eu sou. Tu prende e manda soltar agora. Não, mas o Marcel que é o. Marcel que é o meu gerente de podcast aqui, então ele que delega. Que rasgação de seda do caralho, né? Então tá. É que o rato se espreve tão caralho. Pô, me pedi, cara. Pô. Vai. Tá. Matuza, cara, tem teu primeiro sugestão de duelo aí, velho. Cara, eu vou mandar a primeira sugestão de duelo aqui, de duas cavalas conhecidas aí por todo mundo, que cada uma tem a sua característica cavalística aqui. Uma, né, que é a Lexus Texas, todo mundo conhece aí, com sua bunda gigante, fenomenal. E a outra é a Guiana Michaels, né, depende da época, mas é Guiana, depois saiu o nome, mas... Guiana Michaels com seus peitos gigantes, né, e, bom, acho que é uma boa comparação entre as duas aí. É verdade, é verdade. A Guiana tem em seu favor a comissão de frente. As peita. As tetas. E a Alexis Texas tem a porta dos fundos, a saída. Apesar que a Guiana tem uma bunda também de respeito. É, mas a Alexis, nesse quesito... É sacanagem, né? Eu simplificaria mais, cara. Eu diria que a... Eu falo Guiana Michaels, desculpem quem não gostar. Eu diria que aí tem uma diferença nada sutil entre as duas, que a Guiana Michaels é uma atriz pornô, a Alex Texas não. É isso. Ai, caralho. Abraço. Abraço pra quem não gostou. Beijo. É isso. Qual é o próximo duelo? Valeu, Marcelo. Marcelo, minha gestão, eu não vou aceitar esse tipo de babaquice. Sofrendo aqui ao vivo a primeira reprimenda, né, cara? Cara, assim, no quesito beleza, tipo, rosto, eu acho que a Alexis bate a Guiana fácil. Que a Guiana, ela tem uma cara de piranhona e tal, que, pô, funciona pra caralho. Sim. Mas eu acho que... Eita, não é, né? Sim, eu acho que o grande lance dela é que, por exemplo, a Alex Texas, ela é uma cavala, ela é linda, ela é uma boneca, cara, ela é tipo, ela é um, né, uma bonequinha que tem vontade de, né, eu não vou falar o que que eu tenho vontade, mas tipo, ela é um objeto bonitinho, tá ligado? Gostosa pra caralho, perfeitinha. A Guiana Michaels, ela ganha pela atitude dela, tá ligado? Ela tem os peitão, mas o grande barato dela é que ela tem uma postura, tá ligado? Ela tem uma agressividade nela, coisa que a Alexis Texas não tem, tá ligado? Cara, ela deixa eu te falar aqui, eu não curto a Guiana. Eu também não curto a Guiana. Eu não gosto de nenhuma das duas, na verdade, mas eu escolhi um lado aqui. Entendi. Né? Não sei porquê, cara, assim, eu acho que a primeira vez que eu vi ela, não sei, alguma coisa me assustou. Eu não consigo, cara, tipo, curtir muito a Guiana, apesar de ela ter um corpo muito bonito e tal. Mas na cena, cara, sei lá, alguma coisa me afasta dela. É porque eu acho ela muito agressiva, por isso que eu não gosto dela. É, não é que muito agressiva, eu não sei lá, eu não eu acho ela. Eu acho que é bem isso, cara. Tipo, a pegada, a agressividade, entre aspas, que você tá falando aí dela, não é uma pegada da hora, não é uma pegada forte, é só lá, tipo, é um exagero, sei lá. Isso exatamente, cara. Exatamente. Não é uma mina que tem pegada, é uma mina que é, tipo... Ela é tipo uma dominatrix na parada? Ela meio que... Não é nem isso, cara. É que ela é... A Marcela vai pegar de onde eu tô puxando essa. E muita gente também, mas é que é bem... Me envergonho disso. Marcel, ela é overactor. Não acredito, cara. Seu amigo vai usar essa gestão pra implantar esse tipo de expressão nesse podcast, eu saio do caralho, cara. Eu entrego minha demissão aqui, cara. Porra. Uma e 10 pras 2 da manhã eu tenho que ouvir isso, cara. Mas eu concordo. Eu concordo, mano. É, cara, eu sinceramente consegui achar uma expressão que cabeça. É, você podia dizer que ela exagera, né? Mas tá bom, é, tá bom, cara, tá bom. Apelar pra esse... Overreacting. É, apelar pra esse inglês aí, não. Bom. Não? Mas eu concordo contigo, cara. Mas é que... Eu concordo, apesar... É que assim... Eu vou ser sincero, a Guiana Michaels, ela não faz anal, então eu não vejo cenas dela, tá ligado? Eu vi pouca coisa dela, o que eu vi eu não gostei. A única coisa que eu vi que eu achei legal é uma cena que ela faz com o Steve Holmes, que eles trocam tapas na cara e é muito legal ver aquilo, tá ligado? Eles dão tapa na cara de verdade um no outro, tá ligado? Poxa! Mas, cara, eu não curto também, cara, mas nesse duelo, quando tu coloca a Alex Texas na parada, pra mim ela sempre perde, então eu voto nela, cara. Mas... Cara, tem um livro que chama The Big Butt Book, que é um livro de imagens de várias bundas e tal. Enfim, mas a capa é uma ilustração que é a bunda da Alex Texas. Se isso é, se isso vale de alguma coisa, eu não sei. Ela foi inspiração pra uma capa de livro, olha aí. Pô, mas aí então, cara, ó, já para perceber o seguinte? Ela é um rabo, ela se define um rabo, nada, né, da atuação. Ninguém tá falando nada a favor da Alex Texas aqui, cara. Não, eu defendo, nesse caso eu defendo a Alex, cara. Por quê? Nesse duelo eu defendo a Alex. Porque, cara, tipo assim... Você, tipo, você não gosta da Alexis e tal, mas eu acho a Alexis mais contida. Eu acho que ela explode de atuação, de gritinho, de carinha, que ela faz uma carinha legal e tal, no momento certo, assim. Tipo, é uma coisa fluida, tem clima. Ah, você acha que não você fala, né, que não tem ritmo, né, mas tem clima. A Guiana não, cara, tipo, não tem um momento, assim, não tem uma escalada de emoção, é tipo, do nada, pá, do nada, bagulho na sua cara, tá ligado? Pá, pá. Caralho, tipo, calma, minha filha, vamos construir um negócio aí. Eu não gosto muito da Guiana mesmo, e a Alexis, cara, assim, o Marcelo reclama da Alexis, eu gosto dela, cara, eu acho ela ok, assim. Ela a bunda dela alavancou ela pra caramba mais do que ela faria, mais sucesso do que ela faria sem essa bunda, né? Mas eu acho que ela tem um mérito, sim. Acho que só tem tanta atriz aí com uma bunda gigante que não... É, isso é verdade. O Alexis, ela na atuação limitada dela, ela faz o que se propõe. Eu acho que ela faz o que se propõe, pelo menos. Eu também. Se eu tenho alguma coisa pra falar bem da Alexis Texas é que eu acho, sim, tipo, agora falando de forma justa, ela tem muitas cenas onde tu vê que ela tá se divertindo fazendo aquilo. Sim, isso eu acho legal. Sim, você acredita? Sim, legal. convence. Ela parece que tá ali se curtindo, ela tá curtindo o negócio, ela não tá meio, né? Engraçado que as cenas dela com o Pete, né, com o Mr. Pete, o marido dela, a grande maioria é ruim. São mecânicas pra caralho, assim, é. Eu também não... E são basicamente, não é todas que eu vi, assim, mas tipo, né, como geralmente... As cenas anais são com ele. É, mas tipo, geralmente são ruins porque são uma parada mecânica pra caralho, não gosto. E realmente, as melhores cenas dela são cenas que são com outros caras, tá ligado? É. E tem cenas dela, tem uma cena dela, aquele filme de azeite, tá ligado? Eu acho engraçado o Marcel chamar óleo de azeite. Óleo Johnson de azeite, tudo bem. Não. Muitas vezes é azeite. Muitas vezes tu vê a garrafinha de plástico de azeite derramando azeite na mulher. No filme Pink. Você tá falando? É sério, cara. Eu já percebi essas coisas, cara. E então, ela tem cenas que realmente, assim, cara, como... Não posso dizer que são ruins, entendeu? Não posso. Tem algumas cenas delas que são legais mesmo, cara. Mas eu não... Cara, nesse ponto aí, cara... E como todo mundo aqui sabe que eu sou um cara ideológico... E no episódio aí que o Alan participou, que eu não me lembro qual foi agora... Alex Texas não filma com negros, né, cara? Então, Foi no Sacha Grey. Ela tem problema com negros, eu tenho problema com ela, cara. Não façam piadinha sobre isso. Vão se fuder quem pensou besteira. Droga, não deu nem tempo. Realmente a Alex perde ponto. Nessa babaquice e tal. Eu nem vejo muito filme interracial e tal, porque, né, tipo, é desleal. Dá uma vergonha, Você fica feito em depressão, tem que tomar um Rivotril depois. Mas eu nem olho tanto, mas porra, minha filha, tem que fazer, caralho, trabalho, filha. Eu gosto das cenas dela com as cenas lésbicas. Eu curto mais as cenas da Alexis com outra mulher. São as que eu mais gosto dela. Realmente, o resto... Eu já não curto tanto as cenas lésbicas dela, cara, assim. Eu acho que as cenas lésbicas dela valem mais porque, tipo, geralmente numa cena lésbica você tem mais foco no corpo, né, da mulher. Uma coisa, às vezes, mais intimista. Depende da cena, né, claro. Mas eu acho que ela não atua tão bem com mulher, não. Eu já acho o oposto. Eu acho que as cenas com mulheres soam mais... reais, mais divertidas, assim, de assistir. Não sei, talvez por causa da restrição do anal só com o Mr. Pete, então a gente sabe que não vai ter um anal. Eu não exijo anal, então, tipo... Porque às vezes o Marcelo me pergunta, tipo, essa atriz aí faz anal? Eu, tipo, cara, nem sei, porque eu nem... Não é uma coisa que eu paro pra reparar, tá ligado? Mas é que é meio que a fórmula, né, de 80, 90% das cenas sim. É acabar anal. Com anal. Não, Enfim, então, bom, eu sou time Alexis, Marcel time Guiana, então o amigo vai ter que dar uma desempatada aí, né? Não, mas eu vou com o Alexis. Eu vou com o Alexis. Alex, cara, eu vou com ela. Eu acabei de falar que eu gosto das cenas lésbicas. Eu gosto dela por motivos diferentes dos amigos. Essa é que é a questão. Mas é ponto dela ainda. É. Será que ela se defende dessa parada de não filmar com o negro, dizendo assim, ah, mas tem tanta atriz que não filma com mulher porque não gosta de mulher, eu não gosto. Será que ela usa esses argumentos assim, cara? Vai ver, que, tempo vai ver que ela usa o sobrenome dela como argumento, cara. Boa, bem bolado. Boa. R$100 pra ele. Vou marcar um aumento aqui pra você. Ah, aí sim. Duelo de coroas, eu não vou falar milf porque eu odeio essa palavra, cara. Lisa Ann versus Julia Ann, cara. Olha aí. O que os amigos acham? Lisa Ann. É. Cara, eu curto, assim, eu não curto muito milf. Milf. Ah, meu Deus. Eu não sou muito fã de milf, assim. Mas a Lisa Ann, sei, cara, ela tem meu respeito. Porra, com certeza. A Lisa Ann, cara, ela tem uma, sei, cara, ela passa um negócio de a pegada milf mesmo, é que ela passa da maneira certa, sabe? E ela é gostosa pra caralho. Essa é a pegada dela. Ela não é uma coisa, tipo, não importa que ela é coroa, ela é gostosa, foda-se que ela é coroa. Tipo, ela tem os peitos estouradão também e tal, assim. Sim. Mas, cara, não sei, ela passa aquela cara de, tipo, a mãe do amigo que é piranhona, que acha que não envelheceu e usa vestidinho curto, tá ligado? É. Bastante. Ela acha que não envelheceu e quer sair com as amigas novinhas, sabe? Quer pagar de novinha. Que fala que tem 30 anos, que tem 50. Pensa a vibe, cara. Não, ela é. Mas ela fala. Crise de meia-idade. É, não, ela pode ir. Não, ela tem essa vibe, mas é que diferente de muitas tias que são assim, ela realmente é gostosa, tá ligado? Ah, ela sim, realmente, tu quer comer ela, não importa que ela se veste como uma mina de 20 anos, tá ligado? Isso que é o lance dela. É verdade. E ela é muito, como a gente falou no episódio passado, ela tem muito lance de estereótipo de atriz pornô mesmo, ela tem aquela boca estourada, aquelas tetas gigantes pra caralho, tá ligado? E cara, eu não sei, cara. Apesar que a Julia também é gostosa, né, cara? Eu tenho que prestar uma homenagem quando eu falo dela, porque eu tenho muito carinho pela Julia Ann, cara. Ela é muito boa, cara. E tipo, pegando então a ponte do Matuza, cara, e se pegar a Julia Ann, cara, eu acho a Julia Ann muito mais atriz pornô que a Lisa Ann, assim, tipo, a performance da Julia Ann é muito mais natural. A Lisa Ann, ela é tudo isso, ela é gostosa pra caralho, ela é sem frescura, mas ela não tem emoção na cena, tá ligado? Ela não expressa grande coisa. Coisa que a Julia Ann, eu esqueci o nome dela, coisa que a Julia Ann faz muito, tá ligado? E ela tem um lance de que, tipo assim, ela é diferente da Lisa Ann. Ela, tu vê que ela tá mais velha mesmo, tu vê que o corpo dela não é tão rígido, não é tão musculoso quanto. Mas tá, é mais natural, né, cara? Ela tá natural, tá ligado? Ela é bonita porque ela é bonita. E tá ela ligado? É mais bonita também. O rosto dela é mais bonito que da Lisa Ann. E ela tem um narizinho muito da hora também, cara. Ah, não tem tanto, não, o narizinho. Não, não me incomoda o narizinho dela, não. É o que eu tô dizendo, não me incomoda. Não, é que geralmente os narizinhos que você acha da hora me incomodam. Então, sim, nesse caso, não chega a me incomodar. Exatamente, cara. E tipo, assim como a Lisa Ann, ela aparenta ser aquela tia piranhona que se acha jovem, cara. A Julia Ann, não, ela aparenta ser uma tia piranhona que é uma tia. E é uma tia da hora, tá ligado? Uma A Julia Ann tem cara de ser a tia piranhona bem resolvida, tá ligado? Exatamente, cara. A Julia Ann, ela tem cara de ser aquela, a mãe daquele do teu amigo que tu quer comer, tá ligado? Só que, tipo, sabe que tu vai ter problema com ele e tu não consegue. Tu vai querer comer ela independente disso, tá ligado? Porque ela é muito foda, cara. Eu curto mais a Lisa Ann, talvez porque ela é morena. Geralmente eu vejo ela morena. Ah, a Lisa Ann é morena. E a tia zona morena, pra mim, fica mais atraente do que a tia zona loura. A tia zona morena. Melhor, a tia zona morena fica mais, pô, natural, fica mais né? Mas é aquela coisa que você realmente é a mãe daquele amigo que tu vai na casa dele jogar um videogame. Aí ela, pô, vai levar um lanche pra você. Pô, come um sanduíche aí, meu filho. E você tá fixado nos peitos dela, né? Olhando e teu amigo quase te dando uma porrada quando tá saindo já, perto dela. Cara, pensando aqui e tal, e ponderando as eu comecei, quando o Marcelo mandou, eu falei, pá, é a Lisa Anne, tá? Mas eu tô um pouco dividido aqui, cara, porque assim, eu acho a Lisa Anne, como eu falei, né, eu não gosto de MILF, né? Não sou um fã de MILF e tal. E aí, a Lisa Anne, ela é uma MILF legal porque ela é muito estereotipada. Lisa Anne. Sim. Ela é mega estereotipada, assim, ela é um clichêzão de MILF, assim. E isso, nesse caso, é aquela coisa que eu falei do MILF, dos clichês no último podcast, por ser escrachado, por ser uma coisa que é uma paródia da vida, é legal. É um clichê tão clichêzão que é legal na Lisa Anne. Só que em contrapartida, foi isso que o Marcelo falou, a Julia Anne é tão natural que você se afeiçoa a ela, né, cara? Ela não é clichêzona, ela é uma MILF que não é clichêzão e você se afeiçoa a ela, cara, assim, ela te cativa, tá ligado? Ela tem clássica, ela tem pose, ela é foda, ela é foda, cara. E o corpo dela em cena é muito mais... É muito, real. Muito melhor de assistir, né, cara? Ele filma muito melhor, né, cara? Eu não sei dizer, cara, porque na real, tipo, eu tô falando melhor da Julia Anne, porque eu acho que é meio injusto, porque, tipo, a Julia Anne não filma tanto quanto a Lisa Anne. A Lisa Anne é arroz de festa total, tá ligado? Ela por isso, tudo. Né? Porque ela é o clichêzão de MILF. Ah, a gente precisa de uma MILF, chama a Lisa Anne. Só que como eu gosto da Lisa Anne também, e eu vejo mais a Lisa Anne que a Julia Anne, a Lisa Anne também pesa pra mim, tá ligado? Eu fico dividido pra caralho, velho. Eu tô num impasse aqui, cara. Se eu fosse jogar em termos de atuação, a Juliana é muito melhor, tá ligado? Mas é que aí tu fica doído porque, pô, a Lisa Anne também tem seu valor, tá ligado? E a Lisa Anne, eu acho, né? Não sei, na verdade, não conheço tanto nesse sentido, mas eu acho que a Juliana tem uma história, não é uma carreira, uma história muito, muito maior, né? Muito mais... Não, cara, a Lisa Anne tem filmes novinhos. Não, desculpa, cara. A Lisa Anne, ela tem muito mais história, assim, do pornô do que a Lisa Anne. Ah, eu também não sei, cara. Então, eu também não sei, mas eu sinto, sei lá, me passa isso. Uhum. Aí, eu acho que isso definiria muito o resultado, cara, tá ligado? Então, sendo assim, como eu, por ignorância, eu não sei qual é o histórico da Julia Anne, nesse caso aí eu voto na Lisa Anne, mas com dor no coração, cara. Olha, eu tô vendo aqui, a Julia tem 44 anos e a Lisa tem 41. Opa! Tá próximo, tá bem próximo. Diferente em mim, ué. Que boa, né? A Juliana é mais velha ainda, cara. Boa. É. Ela é mais velha, ela tá bacana ainda. Ela tá bem. E ela tá melhor, né? Não, então eu vou mandar. Pera aí, não. Tá difícil fazendo, essa. Cara? Tá eu difícil. Não, eu não tô sendo honesto aqui, cara. Eu não tô sendo honesto. Cara. Vai, Marcelo, abre o seu coração. O que eu falo aqui que é o que eu mais curto em filme pornô? Cena de anal. As duas são cuzeira. Por uma questão de a Lisa Anne filmar mais, dá a impressão de que a Lisa Anne é mais cuzeira que a Julia Anne, tá ligado? Mas a Julia Anne, ela entra muito mais no espírito da cena quando ela faz esse tipo de filme, cara. Quanto a Lisa Anne não é assim. Ela é meio que um objeto inanimado, tá ligado? Muda o meu voto, a Julia Anne ganha, cara. Pra mim, Julia Anne. Time Julia Anne, cara. Legal. Cara, eu pesquisei aqui rapidinho. A Julia Anne, o primeiro filme dela é de 89. E a Lisa Anne, o primeiro filme dela é de 88. Então as duas estão ali contemporâneas, né? Sim. Começaram praticamente juntas. Bom, cara, apesar que um ano no pornô é coisa pra caramba, mas... É, interessante que a Lisa Anne, ela tem dois filmes como diretora. E a Julia Anne, ela tem 8 filmes como maquiadora. Maquiadora? Caralho. Maquiadora. Será que essa é a profissão dela antiga? Não, porque foi agora, né, cara? Foi recente, filme de 2010, filme de 2009, 2008. Então, mas será que... Mas ela talvez tenha se aposentado, cara, porque eu nunca mais ouvi falar de coisa nova dela. É, talvez, é verdade. É que eu não tenho acompanhado os lançamentos, principalmente de MILF. Lembrando aí que as duas, a Lisa Anne e a Juliana, têm um filme juntas também, cara. que é da hora também, é umas cenas da hora, cara. Então, bom, deixa eu tentar voltar aqui, que realmente foi uma discussão que, cara, você pensa, você foi pra um lado, o outro foi pro outro. Não, foi... não, eu voto primeiro e você desempata, acho que eu... Você vai desempata lá. Porque o meu voto é pra Lisa. Eu curto mais a morena, eu gosto mais da aparência da Lisa, e como no pornô que me atrai a aparência da mulher, então eu gosto mais da Lisa, então tá 1-1 e você se vira aí com o resultado. Se pode aí, malandro. É... Cara, então, o que eu tava falando é, eu comecei com uma opinião e mudei no meio, depois voltei pra outra, voltei pra de novo, foi, eu fiquei bem dividido aqui e, né, mas eu, como eu falei, cara, a Julia Ann, ela é mais fluível, cara, apesar de eu curtir essa coisa estereotipada da Lisa, de ela fazer bem esse papel de estereotipação, assim, bem, bem forte, eu acho que a Julia te cativa, como eu falei, cara. Então, eu vou votar com a... Vou na Júlia. Aê, aê, porra. Não. Gostei. Não. Agora tô satisfeito, mano. Até agora fui o único que votei nas duas que ganhou. Aí, mano. O chefe, né? O chefe tá vitorioso, cara. Tem que ganhar. O chefe tem que ganhar. Então, eu vou escolher duas atrizes de descendência oriental. Eu sei que o Marcelo não curte. O Matuz eu não sei. Mas eu vou botar na mesa a Katsune e a Asakira. Aí que o amigo se engana. Eu o gênero, porém, especificamente essas duas eu me amarro, cara. Curto muito. Mó respeito, cara. Mas... Inclusive, Marcelo, a gente deu uma certa... A gente discutiu essas duas lá no podcast antigão lá do Atrizes que Gostamos lá? Não, foi do ranking da Elegant Age. A gente falou delas assim, um pouco das duas juntas, né, também. Não lembro, mas se o amigo diz, eu acredito. Vai lá, Léo. Matuza, entrando na vibe que tá tão mais cedo, whatever. Whatever. Bom, no quesito beleza, as duas meio que são... empatadas, na minha opinião. Calma, piranha. Mas eu dou uma vantagem pra Asakira. Eu acho a Asakira o traço dela mais agradável aos meus olhos. É o que eu acho do rosto dela. A Katsune, não sei, ela é oriental, tem uma descendência oriental, mas... Não me lembra tanto, por exemplo, uma chinesa, quanto a Asakira. O corpo das duas, idênticos praticamente, na minha opinião. Eu acho elas duas muito parecidas. Tanto que eu tinha dificuldade no começo pra distinguir quem era quem. Nossa, caralho, tinha, pô. E a performance... mesma coisa também, não tem grande diferença de uma pra outra, não. Agora que eu já soltei a polêmica, os amigos soltem os cachorros. Cara, quem vai primeiro, Matuza? Tu, é um discurso emocionado aqui, cara. Vai, Marcelo, pode soltar. Não reprime, não, Marcelo. Vai. Cara, eu acho complicadíssimo, cara, isso, porque, tipo, quando tu vai jogar a Katsumi. Eu chamo de Katsumi porque eu sou velho, tá ligado? Né? Desculpa, né? É, cara. Eu sou old school, cara. Então, tipo, a Katsumi, tu comparar a Katsumi é como tu comparar, claro que dadas as devidas proporções, é como tu comparar a Belladonna com uma atriz, ou é como tu comparar a Naomi Russell com uma outra atriz. A Katsumi, ela é tipo, cara, ela é um ícone, tá ligado? Ela é tipo, cara, ela é uma deusa sexual do cinema adulto, tá ligado? Ela tem um puta trabalho histórico já, tá ligado? Não histórico no sentido histórico, mas ela tem um puta histórico, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Ela tem um puta histórico no pornô, cara. Ela já filmou com todo mundo, ela tem cenas do caralho, e ela, como a performance dela, cara, ela consegue ter um misto de essa parada que eu critico muitas vezes da mina não ter atitude nenhuma na cena, tá ligado? Ela consegue ter isso, mas ela tem dentro disso aí um grau de passividade que é bacana, tá ligado? Tu vê que tem uma atitude na passividade dela, cara, isso é muito difícil. Nesse sentido, eu acho que ela tem isso, cara. Ela tem essa submissão, clichê japonesa, né, que o, eu acho que provavelmente ela aprendeu a ter, porque o mercado devia pedir isso de uma atriz japonesa, né? Sim. Uma atriz descendente, ela, essa submissão japonesa, mas ela tem pegada pra caralho, né, cara? Já que posso dar a minha opinião, Marcelo? Eu acho assim, em questão de beleza, eu acho a Zakira mais bonita, em questão de beleza. Porque eu não acho a Katsuni tão bonita. Não acho a cara dela tão bonita, assim. Eu acho a Zakira mais bonita, tem um corpo mais bonito. Eu acho a Zakira é mais sensual, sei lá. Ela tem mais sustância. Mas a Katsuni tem isso de, cara, mesmo com a deficiência da beleza, que eu não acho ela muito bonita, eu lembro, cara, que ela, as primeiras vezes que eu vi ela, cara, ela, tipo, mesmo com a dificuldade da beleza, ela consegue sobressair pra caramba. A Katsuni, que você falou, cara, ela é difícil comparar a Katsuni, cara, porque ela é uma, ela realmente tem uma estrada. Ela tem um lugar, cara, ela tem um, ela tem, é tipo, não tem dá. Nome, né? Ela tem o nome dela, né, cara, tem dois nomes, na verdade. É, velho, tipo, mas é que tá, vocês estão falando, tipo, do corpo e tal, cara, na verdade, é que a Katsumi, ela tem fases, tá ligado? Ela tem fase onde ela tá magrinha, tem fase onde ela tá com o rabo muito da hora, tá ligado? Então, varia, assim, cara, tem fases da Katsumi que eu acho ela fraca, tá ligado? Eu não curto, mas tem coisas dela que ela tá muito foda, cara, ela tá muito foda. Agora, por outro lado, a Zakira, quando eu conheci ela, assim, velho, eu não dei muita bola porque ela não fazia o tipo de cena que eu gostava, tá ligado? Mas passou o tempo, ela começou a fazer. Eu lembro quando as primeiras vezes que eu vi a Zakira, eu pensei, cara, que mina linda, que japa linda pra caralho, tá ligado? Eu não gosto de japa, mas eu achei ela linda pra caralho. E aí eu fui olhar, não sei como ela, né, não fazia o que eu gostava, eu parei de olhar. E quando eu descobri que ela fazia, aí eu fui vendo a evolução dela enquanto atriz pornô, cara, e ela tem muita energia na cena, tá ligado? Ela tem muita vontade do que ela tá fazendo. Não, é um mérito que não dá pra negar, tá ligado? Não dá pra tirar isso dela. Ela é muito foda. Ela é uma atriz muito boa, tá ligado? Hoje em dia. Pra geração dela, né? Cara? Da geração dela, ela é muito foda, assim, cara, comparado com as outras. Mas não dá, velho. Não dá, cara. Katsumi, porra. Deu, né? Amém. Amém, Katsumi. Um beijo. Me segue no Twitter, por favor. A Katsumi mora no coração do amigo, pelo jeito. Mora, cara. Ela é muito foda. Muito foda, cara. Ela... Cara, eu não sabia. Eu descobri agora. A Katsumi é francesa. Eu não quis dizer, porque... Sabe, eu tô me sentindo mal, porque eu ando dando umas pagadinhas, assim, de que eu entendo. Saca? Eu fico citando atriz e cena, tá ligado? Aí eu pensei, se eu falar que ela é francesa, eu vou ser babaca gratuitamente, tá ligado? Aí eu fiquei quieto. Mas de descendência oriental. Ah, então, a nacionalidade dela, ser francesa ou americana... Não, assim, é que só foi... Eu realmente não sabia. Eu fui entrar na Wikipedia dela agora e não sabia que ela era francesa. E a Zakira, natural de onde? Ela é americana mesmo, ela é americana. É, então, e o voto dos dois amigos? Então, eu posso fazer um... tentar mais uma parada na tentativa de influenciar o voto de vocês, cara? Vocês estavam falando de beleza e tal, né, cara? O Matuza fez pouco que eu vi, fez pouco da beleza da Katsumi. No entanto, uma vez que no pornô as minhas são carregadas de maquiagem, tá ligado? Pra ficar, né, pra aumentar as características. A Katsumi, quando tá maquiada, ela fica perfeita, ela fica uma boneca. A Zakira maquiada, tu vê espinha na cara dela, tá ligado? Marcelo. É baixo. Esse argumento que eu tô usando é baixo, mas Marcelo, é que eu faço. Você tá rente ao chão, você tá rente ao chão. Ah, não sei. Na verdade, eu tô envergonhado de ter evocado esse argumento. Vai acabar o podcast e vai dar o cu, né, Marcelo? Aí o Marcel vai falar assim: não, eu não comia, não, porque tem uma espinha na bochecha dela. Ai, uma espinha. Não, eu não tô falando boca, que eu não curto Marcelo. Ela, mas eu preciso que a Katsumi ganhe, cara. Saca? Porra. Não, cara, você falou que eu fiz pouco caso da beleza da Katsumi. Realmente, cara, eu não acho ela bonita, eu acho ela estranha, cara. Sei lá, eu não acho ela muito bonita. Mas isso eu acho um ponto positivo pra ela. Porque muitas vezes a atriz não é bonita, eu falo, caguei, né? Tipo, a atriz tem que ser bonita também, né, cara? Às vezes só bonita também não importa, mas, pô, ela olha pra cara dela, não fica a sua cara. E ela consegue me chamar a atenção, apesar de eu não ver muitos filmes dela, ela consegue me chamar a atenção mesmo mesmo não sendo o que eu procuro, tá ligado? Tipo, às vezes você tá lá, tipo, puta, você tá no X-Feed da vida aí, tipo, vai pesquisar alguma coisa e tal, não sei o quê. Pô, Katsuni, a Katsuni tá ali, assim, você vê, aí, mas, pô, Katsuni vale a pena, você vai ali, pô, tá ligado? É. Mas eu ainda assim, eu acho que, como é que nem o Marcelo falou aí, eu acho a Zakiya, pô, ela é, sei lá, tem um sorrisão, ela é bonita, ela é simpática. Então, os amigos então, começaram de um jeito, passaram pra outro, voltaram, falaram que amam, então, falaram que adoram e não disseram nada. Deixa eu começar votando então dessa vez. Apesar que, né, vai, a gente já sabe o voto do Marcel, né? É, ele vota com o coração. Eu vou decidir. Vota com coração. Se der empate, eu vou decidir, desculpa. De qualquer maneira. Cara, então, eu vou votar, apesar de eu achar muitos elogios à Zakiya, eu vou votar na Katsuni pelo conjunto da obra, cara. Que a... talvez aí um dia a Zakiya tenha um lugar, mas a conjunto obra Katsuni... O amigo me decepciona, cara. Porra, cara. Como é que a gente falou, cara? É difícil você falar da Katsuni, cara. É, não dá, cara. Não dá. É difícil, difícil. Apesar de ela já saber... Ela conquistou o direito de não ser julgada dessa forma. Ah, então já sei que o voto do amigo Marcel também... Não, Alan Bispo. O amigo exerce o seu direito democrático, ah, cara. Ah, então tá. Então vai. Eu cara, decido. Voadores, um podcast de todos. Vai. Eu decido. O voto de Minerva é meu. Vai você, Marcel. Não. Como não? Mas eu... Como ué, não? Mas tu decidiu antes, cara. O Matuza decidiu quem ele botou na mesa. Você decidiu. Agora eu decido. Não. Peraí, como assim? Eu não decidi nenhum. O último nenhum voto. Ainda. O último voto. É de quem elege a dupla. Então tá bom. Então você vai ficar sem voto. Eu não entendi. Ele não quer votar, é isso? Não, eu vou votar por ele último. Por último. Olha o Marcel que esperando eu votar pra votar contra, cara. Veja você. Sim! Sim! Ele não aceita a derrota. O meu voto é pra Zakiya. Pronto. Pra Zakiya. É. Por motivo especial? Porque eu gosto mais da Zakiya do que da Katsuki. Pau no seu cu. Eu gosto mais dela. Ah, eu gosto. Não, eu acho a Zakiya mais bonita, eu curto mais a Zakiya. A Katsuni eu já não. Assim, não me atrai tanto. Tudo bem, ela pode ter até mais bagagem, ela pode se entregar melhor na cena, mas eu nunca gostei muito. Sabe uma coisa que eu curto muito da Zakiya, apesar de eu ter votado na Katsuni? A cor dela, cara, ela é uma. Depende da época também, mas ela tem um tom de moreno. É, sim, da hora. Sim, da hora. Sim. Muito bonito, cara. O corpo dela é bonito de se ver. O corpo a se admirar. A Katsuni é meio amarelada. É, mas sei lá, é meio... É. Eu não acho ela amarelada, eu acho ela uma japa branquela, tá ligado? Não, a Zakiya não, a Zakiya é uma japa morena. A Katsuni... Mas, a Zakiya é uma morena com olho puxado. Tipo, a Katsuni tem uma cara de... Vai ficar estranho, mas uma cara de mongol, né? Da mongol. Mal mesmo. Não, de cara de... Tipo... Não Japão, sabe? Cara de... Sim. De Tailândia, sei lá. Não Tailândia, tá não travesti. Mas de mongol mesmo. De Gengis Khan. Então, cara, eu vou aqui fazer o voto pra decisivo, né? Vou fazer aqui, ninguém sabe quem eu vou votar. Mas eu preciso dizer, cara, que apesar de tudo que a gente tá falando aqui, que eu e o Matuza falamos, por exemplo, né, cara, a favor da Katsumi, a Zakiya realmente tem um puta valor, cara. Só que é aquela parada, eu valorizo muito, né, o que a pessoa fez, tá ligado? O valor do que ela fez, o conjunto da obra. E comparado a isso, cara, qualquer atriz atual, né, qualquer atriz dessa geração colocada contra a Katsumi, muito dificilmente uma atriz nova vai ganhar, tá ligado? Mas a Zakiya realmente, talvez daqui a alguns anos, tá ligado? Ela tenha esse posto, tá ligado? Que não pode de ser incomparável a outra. Mas meu voto vai pra Katsumi, cara, não tem como dizer outra coisa, é isso. Amigo me decepciona. Lambuza seu dedinho, lambuza todo ano, lambuza seu dedinho, lambuza todo ano, lambuza seu dedinho, lambuza todo ano, lambuza seu dedinho, encostou Então, velho, do duas atrizes da atualidade, dessa geração, que estão começaram num tempo parecido, cara. Praticamente, né? Dois. Cara, vai ser muito. Eu ia falar assim: dois nenê, tá ligado? Dois bebezinhos. Bom, mas babies. Babies é meio que uma categoria pornô também, né? É, verdade. Então tá valendo. Não vou tirar na edição isso, não. Cara, Lily Carter e Remy Lacroix. Remy, próximo. Cara, bom, eu meio que sei o que, que o Marcel acha delas, então eu acho que eu sei onde o Marcel vai votar. Então, bom, já que também o Alan foi tão enfático, né? Era na afirmação dele. Cara, eu gosto muito das duas. Assim, muito, muito, muito eu gosto das duas. Eu acho as duas lindas, cara, assim, tipo, de maneira diferente, assim, a Lily Carter, ela tem uma cara, sabe, tipo, um olhão, assim, ela tem um carão, meu amor. Mas o Matuza hoje tá impossível. O Marcel deve curtir o nariz dela, tem um narizinho interessante, que nesse caso é legal, o queixinho de virilhar, né, Marcel? De virilhar piroca, sem dúvida. Mas eu acho a carinha da Remy, caralho. Você já viu aquele vídeo da Remy com o bambolê? Ah, cara, assim... Qual? Qual deles? Não, qualquer um. Qual dos 100 mil vídeos qualquer dela? Ela me ganhou ali. A Remy, eu tava vendo uma entrevista com ela, faz bambolê desde os 8 anos, sei lá, faz bambolê, roda bambolê, sei lá o nome disso. Ela desde os 8 anos. Então, cara, quando a indústria pornô descobriu isso, foda, cara. Pior que isso, assim, eu acho foda. Mas já me irritou, cara, que todo filme dela é bambolê. Todo filme. É legal, é divertido, é maneiro. Cara, mas não. Cara, já deu, né, bambolê, galera? Já deu de bambolê, né, porra? Encheu o saco, encheu bambolê no cu, cara. Rebola na minha piroca, cara. Exatamente. Na minha também. Cara, eu curto, cara. Eu descobri a Remy. Não foi, foi num vídeo no YouTube lá, aleatório lá, que eu tava olhando de Rula Beach, alguma coisa assim, Rula, qualquer coisa. E apareceu um videozinho com ela, que eu não fazia nem ideia de quem era. Aí, pô, por curiosidade, assisti o vídeo, joguei no Google, apareceu a parte do pornô. Pô, cara, eu curti pra caramba, cara. Ela, na minha opinião, aqui é uma das novas, da nova safra, das descobertas recentes mais interessantes, cara. A mina faz de tudo, não tem conversa fiada. A Remy, ela começou ano passado, né, cara? Sim, sim. Não sei se foi ano passado. Eu acho que foi. É, cara, eu... Olha eu dando uma de Marcel, né? Falando, não, a Remy começou exatamente no ano de filme e tal. Não, eu ia perguntar pro Alan, mas por que, tipo assim, o Alan falou da Remy e tal, da Remy, eu não vou falar Remy, vamos foder, da Remy, cara, mas ele não deu um pio sobre a Lily Carter, cara. É mesmo, é mesmo. Que esse desgosto com ela, coitada da mina, velho. Cara... Fala alguma coisa dela, cara, por favor. Cara, não, eu curto o trabalho dela, mas na comparação, pra mim, a Remy leva de lavada, cara, leva de lavada, por quê? Eu já vi várias cenas lésbicas com a Remy, que eu curto. As cenas lésbicas da Remy são boas, cara. Pô, são... Eu gosto também. Sensacionais, cara. Então, eu conheci a Remy por causa de um filme com a Alexi Bell. Inclusive, que ela faz bambolê nesse filme. Eu acho que é o primeiro que ela faz bambolê, assim, é bem famosinho. É o que geralmente tem de gifs, de filmes. Deve ser até esse que você deve ter visto. É o que ela tá de meia branca, meia... Bambolê cheio de laser dentro, sei lá que porra é. Ah, não é esse não, do laser não, é outro. É um que ela tá fazendo bambolê e depois chega a Alexi de patins. Sim, isso. É muito bonito. Eu tenho esse filme, inclusive. É, ó, saiu numa compilação... Que ela tem duas, pra falar a verdade, só com o nome dela, e essa é a primeira cena. Não, é a terceira cena. É, essa cena de um filme que chama Lexi, da Elegant Angel. Isso. Então, cara, e assim, a Remy, ela tem um corpo que é tipo, ela não tem peito, quase nenhum, mas fica bem no corpo dela, que ela tem umas coxas, uma bundinha. Nossa, mãe do céu. Que é uma beleza. Ela ainda é natural, né, cara? Ela não tem silicone, não tem... É, até porque é o estilo dela, né, cara? Estilo de hoje em dia, assim, de minazinha, né? É, ela tem um estilo nenhum, mas ela tem uma bunda que, meu Deus do céu. Agora a Lily Carter já tem um corpo, também é nesse pouco por aí, né? Mas ela tem um corpo... mais normal, sei lá, ela tem um corpo mais de atriz mesmo, assim, ela não tem o peitão e tal, mas ela tem um corpo, né? de. Cara, comparando as duas, pro nicho, o nicho de novinha, de garotinha, a Remy leva. Então, mas isso uma é um ponto vantagem, que... cara. Esse é um ponto positivo da Lily Carter, cara. Porque assim, a Remy é bem a coisinha de garotinha e tal. A Lily Carter não necessariamente, ela faz muita coisa fora também. Ela não é só a menininha. Sim. Ela consegue, até pela atuação dela, né? O Marcel, que é mais fã dela, ela é mais ativa em comparação à Remy. E uma coisa que a Remy faz bem, que eu acho, é ser isso, cara. É não atuar. Ela é um bom, como o Marcel fala, de tipo boneca de pano, sei lá. Ela é uma boa boneca, sabe? Ela é jogada de um lado pro outro de uma maneira que ela sabe ser, entre aspas, conduzida. Ela sabe ser jogada de um lado pro outro, nem uma boneca, sabe? É, eu curto as cenas dela, porque ela também não é daquela que fica muito reclamando. O cara faz isso, ela vai de boa e faz, e contracena com... Já vi ela fazer todo tipo de cena, anal... Que legal que ela tem uma carinha de... Ela tem uma carinha de choro, né, cara? Uma carinha de dor. Ela tem cara de batendo, de dar tapa, né? Ela tem cara de... Ao mesmo tempo que ela tem essa carinha de choro, ela tem um sorriso lindo também, cara. Ela é muito gatinha, cara. Ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. Ela não tem... Ela tem uma coisa que é meio peculiar no sorriso dela. Ela não tem aqueles dentes de atriz mesmo. Tudo certinho, parece que é... Aquelas próteses, ela tem um sorriso assim, uns dentinhos até um pouquinho tortos. Ela é bem natural, cara. Eu curto muito, cara. Curti muito mesmo. Desde a primeira vez que eu vi, eu olhei assim e falei, pô, caramba, uma novidade que... Chegou para abalar. Porra, mas... abalou as estruturas. Tirando o papo do bambolê, que realmente já encheu o saco, mas... Assim, o bambolê é um negócio que eu prefiro hoje ver sozinho do que no pornô. Tipo, você vai no YouTube e bota Remy Lacroix, bambolê. Lá, rula lá. Aí você fica vendo lá, é legal. Porque você vai ver só o bambolê. Agora, se você quer ver pornô, aquela porra do bambolê enche o saco. É, sim. Não, isso é verdade, isso é verdade. E ela é muito gatinha, muito gatinha. E o meu voto é pra ela e... Eu... Nem me lembro quem tava concorrendo com ela, nem me lembro. Se contém, né, cara? O já chega... Não, essa daí eu casava, rapaz. Essa eu casava. Ô, Marcelo, tá quieto, Marcelo. Você que jogou na mesa, vai. Eu sei que cara, tá segurando pra alguma coisa. Assim, velho, a Remy Lacroix, quando eu vi, quando nas coisas que eu vi dela, eu me apaixonei, assim, cara. Eu pensei, cara, essa mina vai ser o futuro do pornô, assim, ela vai ser a fodona, tá ligado? Não é que não é fodona, mas tipo, cara, ela vai ser muito foda, porque, cara, as primeiras cenas dela são muito massa, cara. São muito da hora, assim, tipo, eu realmente gostei pra caralho dela, tá ligado? Diferente da Lily Carter, as primeiras coisas da Lily Carter que eu vi, eu achei uma merda, saca? Eu achei muito ruim, tá ligado? Mas elas seguiram caminhos diferentes. A Remy Lacroix começou muito bem e tal, cara, só que ela virou aquilo que eu sempre falo dela, ela virou arroz de festa. Ela começou a aparecer em tudo que é cena, cara, ela começou a filmar com todo mundo, cara, e as cenas dela saíram todas iguais, cara. Ela perdeu, ela passou de ser uma mina que tinha essa passividade da hora, tá ligado? Esse lance bacana, cara, pra ser uma atriz pornô qualquer, porque é bonita pra caralho, gostosinha, sem frescura, mas tipo, só isso, o pornô tá cheio, tá ligado? Não tá em falta no mercado isso, tá ligado? Agora, a Lily Carter, as primeiras cenas que eu vi dela, eu realmente achei fraco, assim, não gostei, mas, cara, ela teve um arco muito bom, assim, ela começou, ela ao contrário da Remy Lacroix, ela filmou com outros diretores também, tá ligado? Ela filmou diferentes tipos de cenas. Ela não a Lily Carter, por exemplo, vocês estão falando muito do corpo da Remy Lacroix, por exemplo. Eu acho que a Lily Carter, ela também faz o gênero guriazinha, tá ligado? Uma gurizinha um pouco mais nova, mais velha mais que velha. A Remy Lacroix. Mas ela ainda assim, ela tem peitinhos pequenos, ela é magrinha, mas ela tem um corpo super durinho, tá ligado? E... Só que ela foi além desse estereótipo, coisa que a Remy Lacroix não faz. A Remy Lacroix é isso aí. Agora, a Lily Carter não, cara. Ela fez cenas envolvendo essa parada de... Como é que eu vou dizer assim, cara? Ela fez filmes com o Julius Jordan, que o Julius Jordan explora muito essa coisa de submissão mesmo, tá ligado? Não uma parada cruzona, mas tipo, ele explora o sexo de uma forma um pouco mais criativa que esses diretores que a Remy Lacroix trabalha, tá ligado? Foi o que eu falei, né? A Remy, ela é uma ótima minazinha, mas ela é muito só isso, até o momento, pelo menos. A Lily Carter já não, você consegue usar ela em outros... em outros sentidos, né, cara? Exatamente. E a Lily Carter em cena, cara, ela passa muito pra ti, cara, tá ligado? Ela dá um chilique, tá ligado? Quando ela tá gozando. É muito da hora, cara. E realmente, cara, a performance dela, se vocês forem ver cronologicamente, assim, velho, vocês vão ver um puta acréscimo, tá ligado? Na atuação dela em frente à câmera. Coisa que a Remy LaCroix não fez, cara. Não fez. Ela é a mesma coisa desde o começo. Sim, Marcel levou aqui a Lily Carter já fez filme com Submissão e tal. Mas as duas, da Lily Carter, eu fui ver agora, que eu nem sabia. A Remy já fez, né, com a Kink, inclusive. Então, né? As duas, eu nem sabia que a Lily Carter já tinha feito também com a Kink. A Remy começou na Kink. Mas eu nunca tinha visto. A Remy, ela tem bastante coisa na Kink. Ela começou na Kink. Não sei se ela começou. Não. As primeiras cenas lá eram da Kink, pô. Olha só. Então, ela tem muita cena da Kink. A Kink tem isso, né, cara, de revelar muita gente. Mas as cenas dela aqui que são boas, cara, porque é isso que eu falei, ela sabe ser jogada de um lado pro outro. Ah, cara, eu já vi cenas daqui que eu acho uma merda, as dela. Porra. Não acreditei, tá ligado? Não convenceu o amigo? Não. E olha que nesse caso, sendo da Kink, eu acho muito da hora ela ser, né, essa coisa de agressão e tal, porque justamente porque a Lily, tanto a Lily Carter quanto a Remy LaCroix, eu tenho um barato tão forte nelas, porque elas, tipo, elas faziam um tipo de mina que na escola tinha um nojo de mim, tá ligado? E eram gostosinha pra caralho. Então eu tenho um puta interesse em ver elas num contexto onde elas não estejam felizes, saca? E não funcionou ver ela ali, cara. Pô, eu tô olhando aqui, a Remy não começou na Kink, não. Mas o primeiro filme dela, cara... Olha o elenco desse primeiro filme dela. Azakira. Começou bem. Lexi Bell. Lily Carter. Danny Daniels. Lily LeBeau, que é uma menina da horinha. A Remy LaCroix. Brooklyn Lee. Jinx Mays e Holly Michaels. Uhum. Caraca. E a Jada Stevens. Eu tinha lido em algum lugar que ela tinha começado na Kink. É o Backstage... VHS? É o Backstage, Backstage Pass 2. Backstage Pass. Então vamos pra votação. Eu sei que eu vou perder essa, eu sei. Os votos, né? Sei, cara. Deixa eu votar primeiro, então, já que eu vou perder, cara. Ok. Eu voto na Lily Carter, porque a Lily Carter é muito mais atriz pornô que a Remy LaCroix e tal. Foda-se, Remy LaCroix, te adoro, te curto muito, entendeu? Te tipo minha face, mas não. A Lily Carter é um milhão de vezes melhor que tu, desculpa. eu acho que assim, esse negócio que você falou, que ela é muito mais atriz pornô, até faz sentido, mas não de uma maneira legal. Pelo que eu sou uma pessoa muito contraditória, né? Porque eu falei que, tipo, né, é um ponto positivo pra Lily Carter o fato dela não ser só minazinha, dela conseguir fazer outras coisas, isso é um ponto positivo, mas eu não vejo expressão, cara, nas coisas que ela faz. Tanto assim, sabe? Tipo, fora. Às vezes ela vai fazer uma coisa forte, tipo, legal, a Jinx Mays, caraca, onde eu enfiei a Jinx Mays aqui? A Lily Carter, pô, legal, a Lily Carter tem potencial pra fazer cenas fora do estereótipozinho, ela é uma atriz da hora, mas pelo contrário, você falou, assim, porque as cenas ela passa um negócio legal, ela dá um chiliquinho. Não sei, cara, assim, a maioria, ela tem cenas muito boas, principalmente as cenas mais minazinha, mas eu acho que não me passa tanto, assim, as cenas dela. Eu me envolvo, me pega muito mais as cenas da Remy LaCroix. Então, meu voto é Remy. Bom, eu já vou votando logo na Remy de cara, mas vou explicar. Eu fiquei atraído mesmo pelo estilo dela, pelo gênero que ela se propõe a representar, que é o da minazinha bem novinha, saindo dos 18 para 19, que é mais ou menos a idade realmente dela. E... eu curto o tipo de cena que ela fez no começo. As cenas da Kink, cena lésbica. É, a gente tinha falado, assim, as cenas lésbicas dela são realmente boas, realmente legais. Sim, eu curto. Pra eu curtir uma atriz mesmo, ela tem que ter pelo menos uma cena lésbica que me convença. Porque pra contracenar com um homem é muito fácil. Agora, assim, é muito fácil. Agora, pra contracionar com a mulher... Falo por mim mesmo. Não, eu não falo por mim mesmo. Mas eu falo que pra ser dirigida, pra contracionar com um homem, pô, é o que todo... ela faz o que todo mundo espera. Normal, ela fica lá e o cara vai, pô, o cara faz a parte dele. Já duas garotas, cara, eu sempre acho mais interessante. Eu sempre tenho a curiosidade de saber quem vai ser a ativa na cena, quem vai ser mais passiva. Eu curto mais assistir essa parada. Tanto que o site hoje em dia que mais me atrai para ver vídeos não é filme, é o X-Art, cara. Porque o X-Art tem cada cena com mulheres que, cara, são sensacionais, são muito bem dirigidas, e as garotas estão lá pra, sabe, com você entra. Mas é bem outra pegada, né? Total. O X-Art é outra pegada. Total. Eu gosto também, mas eu gosto, mas em momentos específicos, cara. Assim, não é todo dia, tipo. É tipo que a gente falou isso, eu acho que até no episódio zero, assim, sei lá, não lembro se isso foi no ar, a gente tava comentando uma vez, que esses filmes assim é tipo cinema francês, né? É tipo Lars von Trier, tá ligado? Aí, você Marcelo. Curte ver, mas você não vai conseguir ver sempre, tá ligado? É um negócio que você tem que estar muito na vibe pra assistir. É o que eu mais curto, na verdade é o que eu mais curto. Mas, pô, eu já vi cenas da Remy e, pô, diversos sites que... Eu curti, apesar de realmente ser o que o Marcel falou. Ela praticamente parece que você tá vendo a mesma cena. Eu entendi o que ele falou. Parece que você tá vendo a mesma cena com atores diferentes. Saca? O cara é diferente. Parece que eles botam propositalmente. É a mesma coisa que acontece muito com a Alexis Texas. É, bota ela daquela determinada posição, aí fica aquele tempo, aí ela muda pra aquela outra posição, aí você vai ver um outro... Faz sempre, não mexe no time que tá ganhando, né, exatamente, cara? Exatamente, tipo, pega sempre ela... Tá funcionando, isso. Então vamos fazer isso de novo. Isso, pega, filma a Alexis sempre pelo mesmo ângulo, o ângulo que favorece, faz sempre aquela mesma posição, e é o que tá acontecendo muito com os filmes da Remy. Ela passa praticamente, vamos dizer, de uma cena, ela passa 70% do tempo de quatro na cena, porque é o ângulo que mais favorece ela. Então ela tá sempre ou em cima no sofá, ou em cima da cama, ou de qualquer coisa, mas ela tá de quatro. Em praticamente todas as cenas tem a mesma duração, parece que você tá vendo a mesma cena. Mesma fórmula. Eles estão seguindo um padrãozinho. Muito, ela entra, agora, geralmente, nos últimos filmes, ela entra com um bonezinho. Bonezinho, ela tá fazendo muito bonezinho. É, uma roupa de... Agora ela deixou o bambolê de lado e agora entra com um bonezinho de rapper, de aba reta. Minazinha com cara de moleca, né? E ela tem uma cara de moleca. Vida louca, minazinha vida louca. Princesa, como é que é? Princesa da barreta. Mas mesmo com isso tudo, eu voto nela, porque eu tenho a impressão que dentro de, sei lá, uns 2 anos... Digamos que a carreira dela dura aí uns 5, mais um ano, ela já tem uns 2, um ano ela chega onde a gente quer que ela chegue. Ela já faz de tudo, ela só precisa pegar um diretor legal pra codificar um pouco a carreira dela do jeito que tá. Na verdade, sabe qual que eu acho o problema nesse caso? A Elegant Angel. Aí. A Elegant Angel. Ela tem, né, uma cara, forma. Ela tem uma forma de pulo lá que é. Tem foda. Aquilo que tá ganhando, ela não mexe e tem séries. E essas atrizes, cara, tipo, talvez a Elegant Angel hoje seja uma das produtoras mais endinheiradas, né, cara? Porque, tipo, as atrizes. Tem muita atriz que, tipo, fica trabalhando. Faz, tipo, 10 filmes pra Elegant Angel e 2 fora no ano, tá verdade, ligado? É verdade. E, cara, tipo, a Elegant Angel, eu gosto da Elegant Angel, eu gosto da fotografia da Elegant Angel, eu gosto de. Um dia a gente comenta mais a fundo nisso. Mas é sempre a mesma coisa, cara. A estética, Exatamente, principalmente essas minazinhas branquinhas, essas minazinhas cuties e tal, a Elegant Angel faz questão de fazer as mesmas coisas sempre, cara. Sim, é verdade. A fotografia da Elegant Angel já tá enchendo o saco também, cara. Aquele muito branco. Apesar que a X-Art é isso também, cara. Não, mas assim, a X-Art tem um filtro. O clima é diferente, né? O clima é diferente, então é justificável. Na X-Art eles usam um filtro, ou não sei se a câmera mesmo, pra aparecer com película de cinema. É, o foco é diferente é, também. Rola. As cenas são mais curtas, as tomadas, os takes são mais curtos. Agora eu vou botar meu monóculos aqui, meu monóculo. Os takes são mais curtos, de duração mais rápida e são vários ângulos diferentes. Não, é mais. E plano sequência no X-Art também. O plano sequência, quando eles fazem um plan G. Pô, longe no pornô, cara. Não, né? Cara, mas a Elegante Angel realmente tem que dar uma multiplicada. Eu não sei se eles vão fazer isso, porque como o Matuza falou, em time que tá ganhando, eles não vão mexer. Mas a estética, cara, tudo é muito igual. As fotografias são sempre com um fundo branco. Você pega as capas. É tudo pega igual. As capas do Elegante Angel é um inferno, cara, porque você não consegue distinguir os filmes, porque as capas são tudo igual, cara. Idênticas, são todas idênticas. Os caras têm lá no Corel lá a base e o site da Elegante Angel é todo branco, cara, é um negócio, é muito asséptico. É um negócio muito clean e tal, eu até entendo, até gosto da estética, mas tem que encher o saco. Já, pô, tá cansativo. E como ela tá gravando bastante cenas por lá... Fica estigmatizado. Tá ficando tudo igual, tá ficando tudo parecido. Esse foi o podcast Elegante Angel. É, de monóculos. Elegante Angel, você pode pagar um outro podcast pra gente falar bem. É, porque desse a gente só vai fazer uma pau. Eu só vou dizer uma coisa, aguardem um Bronha da Semana massivo de vingancinha da Lily Carter, cara, aguardem. Boa, amigo. Aí, o pessoal vai gostar. Beleza, eu vou mandar uma aqui, que também pra... É foda, eu vou mandar, mas eu já... Os amigos vão ter que me convencer do contrário, porque eu já tô entrando aqui com a cabeça ou com o coração. Está decidido. Quase. Que é Bob Starr e Christina Rose. Porra. Vai, Marcel, vai você. Eu diria que é injusto. Eu também, mas não sei pra falar o que você tá falando. É injusto, velho. Cara... Eu também acho, porque, sei lá, eu acho que até tem a ver a comparação, mas, né, foda. A Christina Rose, ela é tipo assim, cara. Ela é tipo... Vamos pensar o seguinte. Como é que, tá ligado no Michael Jackson? Saca? Pô, o Michael Jackson, pô, né, fez sucesso, foi o cara carismático lá nos Jacksons e tal, Jackson 5. Aí, pô, a Christina Rose, ela é tipo o Michael Jackson que saiu do Jackson 5, gravou um disco foda e depois ficou branco, não esperou aquele tempo todo, tá ligado? A Christina Rose é isso, cara. Boa, então, ela era muito boa no começo, ela era muito foda. E depois ela virou essa coisa que vocês estavam falando da Elegante Angel, que o Alan falou do Remy LaCroix, ela virou as mesmas, tipo assim, a mesma cena com atores diferentes, ela é só isso, cara. Ela podia ser muito melhor que isso, cara. Ela era muito foda, cara. É, porra. É verdade. E a Bob Starr, por mais... Fala. E a Bob Starr é maravilhosa. Não, é que a Bob Starr, por mais que ela... Tipo assim, eu não é uma atriz assim que eu curto pra caralho, mas eu não tenho como negar, cara, que ela é foda. Ela é muito foda, tá ligado? Eu não curto ela, mas ela é foda. Eu não posso dizer que não, cara. Então, é injusto, cara. É injusto porque a Christina Rose é sei lá, né? Como se diz por aqui, cara, ela é o cocô do cavalo do bandido perto da Bob Starr. Realmente, a Bob Starr leva uma vantagem enorme. Sobre a Christina Rose, ela leva uma vantagem enorme. Talvez se fosse outra pessoa, outra atriz, não, mas a Bob Starr... É que eu botei o comparativo meio também pela idade, assim, e... Elas são... Eu acho que elas são contemporâneas, mais ou menos, assim, apesar da... Não, pois é, a Christina Rose não é uma mina novinha no pornô, tão não, novinha. Assim, não. Tem a Bob Starr. Sim. Mas é isso que eu tava, tipo, fala. As duas têm estrada já, tem estrada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é no mesmo filme, cara. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é no mesmo filme do Rocco Rabisch's L.A., se eu não me engano. Eu acho que é na mesma edição, que tem uma cena com a Christina Rose e o Rocco. E, cara, a Christina Rose tá muito foda na cena. Sim. E se eu não tô enganado, aquela cena onde a Bob Starr é afogada, é fodida com a cabeça dentro do vaso sanitário, eu acho que é no mesmo filme, tá ligado? Eu posso estar enganado, mas, tipo, ali tu vê que, tipo, as duas têm um puta do potencial, assim, naquela hora ali, cara. Mas uma foi pro lado bom, a outra ficou branca, que nem o Michael Jackson, sabe? Cara, eu já falei da Bob Starr em outro podcast. Eu rasguei uma seda absurda pra ela, mas não tem como, cara. O Marcel vai julgar um absurdo, mas eu coloco a Bob Starr ali no patamar, assim, tipo, das grandes, assim, de sempre, assim. A gente falou da Katsune e tal. Cara, eu coloco a Bob Starr ali, pá, assim, sabe? Bob Starr, ela é uma menina que tem uma carreira gigante e faz filme foda até hoje. E ela faz tudo, cara. Ela faz desde a Minazinha. Ela fez a paródia pornô do Scooby-Doo lá. Sim, ela era a Velma. A Velma, melhor Velma já existente. ela, pô, ela faz dominar, ela tipo, faz na kink e fora também, ela domina bem pra caramba, ela tem controle muito da situação ali com homem e com mulher, principalmente com mulher, cara, ela dominando mulher é muito bem, e ela também sabe ser dominada, Bobstar, e ela tem uns puta, Bobstar. É, eu acho que pariu. Eu acho que nós vamos chegar ao primeiro consenso. Realmente, eu fui injusto nessa... Foi mal intencionado, cara. Eu podia ter colocado a Alexi, mas né, a Alexi eu não ia colocar numa disputa aqui, né? Mas... Tinha outros duelos pra falar aqui, mas acho que, né? Uhum. Sim. Esse me gritou, talvez pro Marcelo falou, talvez eu tinha sido mal intencionado, então, mano, já tô votando na Bobstar, porque não tem. É, eu também voto. Todo respeito a Christina Rose. É, mas o meu voto também é da Bobstar. Meu voto também é da Bob. E o meu voto também é da Bobstar. Foda-se tudo, Christina Rose. Um beijo. Me liga. Me liga porque ela ainda. Eu achei ela bonita pra caralho, mas não ela é. Foi o tempo dela. Eu já falei isso no outro podcast também. A Bobstar é pra casar. Cara, inclusive, eu acho a Christina Rose muito mais bonita e muito mais gostosa que a Bobstar, tá ligado? Mas eu acho que a Bobstar é foda, muito mais foda. Nossa. É, eu já acho a Bobstar mais bonita. Eu também. Me pega pra criar a Bobstar. Então agora eu boto na mesa Stoia e Skin Diamond. O que os amigos me dizem? As duas promessas, né? O possível futuro. Cara, assim, eu já cansei de falar no podcast da história. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo mal da história, né, cara? Você pode pegar dentro do episódio zero, eu tô falando mal da história. Eu começo o episódio falando, tipo, eu acho que a primeira frase do podcast é eu falando mal da história. Verdade, verdade. Cara, a história, eu falo, cara, que eu acho que ela atua pensando como é que vai ficar no GIF. Porque, cara, ela sabe fazer caras e bocas e tal, mas, cara, tipo, que no GIF fica legal, você fala, olha esse GIF e tal, você vai ver no vídeo, cara, não tem nexo com a cena, não tem, sabe, não tem nenhuma química com a cena, sabe, tipo, a menina tá lá, o cara tá, tipo, metendo o cu dela com um pau de 30 centímetros de diâmetro, e ela tá, tipo, sorrindo pra câmera, tá ligado, tipo, fazendo caras e bocas, assim, tipo, não sorrindo como, tipo, sei lá, o que a gente falou da Remy, os sorrisos que ela dá, que é espontâneo ali na cena. É um sorriso que, tipo, é pra ficar legal no GIF, cara. Sabe? Né? Pra ficar plasticamente bonito. Pois é, cara. Ela é muito bonita, pô. Ela é linda. Apesar de eu acho que, dependendo da época, ela tá muito magrela. Tem que ver isso aí. Mas ela é muito bonita e tal. Mas, cara, eu acho a Skin Diamond muito superior a ela, cara. A Skin Diamond, ela foi o que eu falei isso também da. Foi o que eu falei da Juliana, te cativa, sabe? Ela é uma minazinha que. Ela não é a minazinhazinha, porque ela tem esse cabelinho raspado, tatuagem, mas ela não paga de fodona também, sabe? Ela. Sei lá, eu gosto. Cara, eu me recuso a falar sobre a história, eu não vou falar uma palavra sobre ela. E eu vou aproveitar o tempo que eu falaria dessa mulher, dessa branquela magra e esquálida aí, cara. Eu vou aproveitar esse tempo pra falar da Skin Diamond. Cara, eu chamo de Skin Diamond, foda-se quem não gosta, eu falo os nomes errados. O amigo é do contra, ele é do Você contra. Fala mais difícil, cara. Diamond. Você fala mais difícil. Diamond, é mais fácil de ler e falar, cara. É, mais eu fácil. Eu sou assim. Cara, a Skin Diamond, ela faz o gênero, o tipinho de mina que eu não gosto, que é esse tipinho de cabelinho rapado do lado. Eu odeio isso, acho uma merda, acho chato. Inclusive, Marcel, no post do Gariba, verdade. Lá Guada, alguém perguntou. Senhor F, eu acho que perguntou. É, perguntou se você curtia a mina com raspada aí, tá aí. Não, eu odeio, cara, eu acho uma merda, eu odeio, cara, eu acho forçado. Se fosse uma só, eu achava do caralho. Mas, tipo, é um gênero de mulher, tá ligado? Não, obrigado. Gênero de mulher. Cabeça de raspadas do lado. É, cara, mas, velho, a Skin Diamond é foda pra caralho, velho, ela é linda, ela tem um corpo perfeito pra caralho, a performance dela é foda, ela conseguiu filmar com Deus e o mundo e não virar essa coisa que muitas dessas minas viram, tá ligado? Ela consegue ter a personalidade dela nas cenas, ela interage muito bem, ela é submissa quando precisa, quando não precisa, ela também não é, cara, ela é foda pra caralho, velho. A skin de Emerald, cara, eu tenho certeza que se ela não desencaminhar, tá ligado? O que eu acho difícil, daqui a alguns anos a gente vai tratar ela como uma figura inquestionável. Que nem eu falei da Katsumi, ou que nem a gente fala de outras mulheres, cara. A skin de Emerald é foda, ela é puta, cara. Ela é foda pra caralho, cara. Muito boa. O Marcel não deve saber, ou ver, né? Mas a skin de Emerald tem boas cenas lésbicas também, cara. Ela... Eu não gosto de cenas lésbicas, mas ela tem aquelas cenas de mina babando uma na boca da outra e... Sloppy Girl. Outra. É, ela tem uma cena com a Jennifer White que eu tenho no meu HD. Ela é linda aquela cena, cara. É linda. Não, okay. Falei besteira. Não é com a Jennifer White. Eu não me lembro com quem é, mas ela tem uma cena assim. Tenho quase certeza. Não, é a Leilani Liene. Foda-se. Ok, foda-se. Então, mas ela tem boas cenas lésbicas, cara. Então ela, assim, ela é ativona nas cenas lésbicas. Ela é... É bem, né, bem estereótipozinho, mas ela é ativona, assim, é da hora. Tem até umas cenas dela com cintaralha, que não é muito legal, mas ela tem. É. E tem uma... Posso fazer um outro... Só um adendo ao que eu tava falando? Sim, ó. Não, então, e tem um outro lance, cara, que é uma parada que eu acho que até o Sr. F comentou também em um outro post, cara. É que tem pouca atriz negra no mainstream. Isso, é verdade, cara. Eu acho muito do caralho. Ela é uma atriz negra, cara, e ela não tá dentro do estereótipo que as minas negras geralmente são inseridas no filme, que é aquelas mulheres com a bunda grandona, tá ligado? É, exatamente. É uma mina magrinha, cara, e eu acho isso muito. Mas ela tem uma bundinha legal. Sim, mas ela é magrinha, mas ela é gostosa, cara, tá ligado? Eu acho foda. Realmente, ela é, tipo, no mercado de atrizes negras, que é um nichozinho, que precisa de um ícone de atriz negra, né? Que ela poderia fazer, tipo, olha, tem um nicho aqui que eu posso me enfiar e vou me dar bem. Ela não foi pra lá. Ela falou, não, eu vou meter a cara aí. Apesar dela ter começado no outporn, né? Que, inclusive as duas, né? A Stoia e a Skin Diamond começaram no outporn, né? São atrizes que vêm do outporn. Inclusive o outporn tem essa peculiaridade que eu odeio, que é formar atrizes com nome artístico ruim. Tipo, Stoia e Skin Diamond são dois nomes merda, né, cara? Porque o outporn quer ser descolado. E aí bota esses nomes, aí as meninas botam esses nomezinhos, tipo, sei lá. Aí, né? Mas as duas vêm do outporn e... A Skin Diamond podia ter pulado pro nicho de atrizes negras, né, cara? E não, ela meteu a cara no mundo pra, tipo, foda-se, atriz negra, atriz branca, atriz amarela, japonesa. Eu bato quem vier aí, ela é fodona, cara. Ela... Eu quero é rola, eu quero é rola. Apesar de meus amigos saberem da minha paixão pela história, porque... Paixão inexplicável, eu diria. Sim, injustificável. Injustificável. Não, a história é gata demais. Nós respeitamos, porém não perdoamos. Ela é linda, mas comparada com a Skin Diamond, não dá mesmo, não, cara. A história é muito apática nas cenas, cara. Ela é muito sem graça. Olha só. Ela numa foto... Tô bege. Caramba. Eu esqueci o monóculos, cara. Ela é muito apática. Né? Então, ela não faz... Cara, ela não faz nada. Ela não improvisa. Parece que não improvisa nada. Ela não... não... E eu acho que a história, quando improvisa... Ainda sai ruim. É de uma maneira que me incomoda. Parece, cara, não sei, assim, talvez seja a minha implicância natural com ela, mas parece que ela quer ser mais que a outra atriz ali, sabe? É. Eu não vejo uma troca quando ela tá fazendo com outra atriz, cara. Não, tipo, parece que ela quer, tipo... Se exibir. Ela quer aparecer mais na cena, cara. Foi o que eu falo, cara. Ela faz pensando no GIF. O GIF vai ficar legal. É, não dá. Eu já vi cena lésbica com ela, ruim do mesmo jeito. É... Não, sabe? Ela tem várias cenas com a Sasha, inclusive, né? Sim. Aí, pô, a Sasha na a Sasha cena... É tipo uma madrinha nela, né, cara? Sim. A Sasha na cena, pô, lá com aquela elegância dela lá, que é indiscutível, aquele jeito dela. Não, lá. É discutível sim. Não. É discutível parei. Não. Parei. O amigo... E a história lá fazendo caras e bocas e rindo, gargalhando. Até que o cara tá contando uma piada ao invés de tá comendo o cu dela. É, cara. Ah, pô, mas a Skin Diamond não, cara. Pô, eu curto muito uma cena lésbica quando você vê claramente quem é ativa, cara. Aquilo ali. E geralmente, não sei se por coincidência ou não, sempre. 90%, vamos dizer, 90% das vezes é uma morena. A loira é a passiva. Depende. A não ser que a ativa seja a MILF. Geralmente, se a cena lésbica ativa a MILF, ativa a MILF, geralmente é loira. Sim, no nicho MILF. Pode até ser. Do bicho, né, cara? É. Bicho lésbico, milf. É, pode até ser. Mas geralmente nas cenas assim, se você reparar, eu não sei se é um estereótipo de cabelo preto ser a ativa e a loira ou ruiva ser a passiva. Tem essa coisa, né, cara, da morena ter mais personalidade e a loira ser mais... comum, né? Talvez não tornou aquela cara comum, cabelo comum. Bom, eu meu voto vai pra Skin Diamond, apesar de... Olha aí. Coração com a dor no coração, mas eu voto na Skin. Marcelo, eu acho que nós conseguimos quebrar o coração do amigo. Sem palavras aqui, cara, tô emocionado. Tô orgulhoso do amigo, orgulhoso. Cara, eu sabia que convidar ele e o Alan pro podcast um dia ia ser um grande orgulho. Olha aí, cara, chegou o momento. Olha quem tu quer, tu vai sentar rasgada. Não tem hora certa porque aqui nós é o bicho. Não tem hora certa porque aqui nós é o bicho. Tu vai sentar rasgada, vai sentar rasgada. Não tem hora certa porque aqui nós é o bicho. Então tá, cara, agora pra fechar a última rodada. Agora pra porra ficar séria, tá ligado? Então, cara, o meu duelo aqui é Tammy Gretchen versus Buck Angel. qual é a melhor, cara? Qual é a mais qualidades? Dedicados. Não é um come não come, né? É um não. Da filmografia. A gente tá falando, né, de profissionalmente, né? Exatamente, cara, exatamente, velho. No caso, cara, eu tenho que ser sincero, assim, cara. Eu não assisti a filmografia do Buck Angel, sério. Não dá, eu não consigo. não, sério, vi fotos e tal, mas aquele grelo e aquele grelo naquele fuzileiro naval me assusta. Aquele mariner. É, cara, é foda. E a Tammy Gretchen, eu vou ser sério que eu também não vi a filmografia dela, porque ela faz filme com mulher, eu não gosto de me dizer lesbianismo, tá ligado? Não acho legal, não gosto. Então... Peraí. Marcel, que pra você isso aí é tudo puto e viado. Não, pô. E, cara, na verdade, tipo, eu acho que a gente tem que julgar pelo quesito personalidade, entendeu? Saca? Pelo quesito psicologia, saca? É o único lugar onde eu posso ter o que falar, cara, entendeu? E a Tammy Gretchen, ela, tipo... Ela pegava a Júlia Paz, né? A Júlia Paz, cara, obrigado, Nando, por me lembrar disso, cara. Ela, a única a Júlia, coisa que eu vi... Ela trouxe a Júlia Paz pro pornô, cara. É, porra. É, olha aí. Fez esse favor pra gente, cara. Ela tem um papel histórico no pornô, só pra pensar, cara. Tá decidido quem ganha essa. Júlia Paz no pornô ou o Mariner? Não. Tammy Gretchen. Ganha essa, né, cara? O Buck, né? Eu também não conheço a filmografia de ambos, mas o Buck, o Buck, né? Se a gente queria ser pau no cu, que o Buck tem a importância de estar aí representando o nicho de mulheres transexuais, que é importante, a gente, né? Pá, legal, acho da hora, acho, mas, né? É isso. A Tammy Gretchen tem esse favor. Eu que não gosto de pornô nacional, sou um admirador da Júlia Paz, acho ela foda. Pô, a Júlia Paz, ela é o grau máximo do estereótipo de mina que tinha nojo de mim no colégio e eu queria comer, cara. Olha aí. Foda, caralho. Deus o livre. Então é Tammy Gretchen. Tammy Gretchen. Ganha. Fácil. Pela contribuição. Oh, pela contribuição. Sim. Pelos serviços prestados, ela ganha. Ao mercado, serviços prestados ao mercado. Um ao mérito. Sim. Quem é o próximo agora? Vai. Tá, então, pera, já que você mandou a Tammy Gretchen, por que não, né, senhora sua mãe, não a sua? Ué! Não a sua. a Gretchen e a Rita Cadillac. Olha aí. Ai, o amigo. Essa hora da madrugada me faz ter essas visões de lembrar de ter assistido o filme da Gretchen. Nossa senhora. É triste, cara. É triste. Cara, é muito triste. As duas, cara. Nossa, velho. No quesito tristeza. Qual das duas? No quesito tristeza. Depressão. Arrependimento de ter visto. Cara, é sinistro, velho. É sinistro. Cara, não dá. Inclusive, eu seguia a Gretchen no Twitter. Por tá quê? Ligado? Por quê? Porque ela é escrota, tá ligado? Eu tinha um plano maligno, tá ligado? Porque ela era grossa com as pessoas, tá ligado? Ela era muito estúpida, entendeu? Aí eu toda noite eu escrevia pra ela assim: rainha, me manda um beijo, escrevendo tudo errado, assim, tá ligado? Eu escrevia toda noite porque eu queria que ela me xingasse, tá ligado? Pra eu dizer assim: então enfia esse beijo no teu cu, sua faca. Cara, aí um dia eu escrevi: rainha, me manda um beijo. Ela mandou um beijo, cara, e sério, quebrou meu coração porque eu me senti tão mal, tá ligado? Eu queria ser grosso pra caralho com ela, ela foi educada, meu, porra. Tu é um babaca mesmo, Marcelo. Eu sou um babaca, eu sou um babaca. Tu é um pau no cu mesmo. Ai, ai. Bom, cara, eu posso... Ah, vai lá. Não, eu acho que o meu voto fica comprometido porque eu sinto culpa por essa parada aí, então eu voto na Gretchen, tá ligado? Porra, é muito foda isso, cara, é muito foda. Meu voto vai pra Gretchen também, Gretchen. Bom, meu voto não tá valendo de nada, né, que a Gretchen já ganhou, mas eu não sei por que diabos eu voto na Gretchen também. Porque, cara, eu não sei, velho. A Rita Cadillac. Cara, mas é que a Gretchen também. Cara, não. Ah, né? Não. Eu vou votar na Rita Cadillac. Porque a Rita Cadillac foi lá e fez o pornô. E foi lá e fez. A Gretchen, foi lá e fez o pornô com o marido dela. E... Não, mano. Era um filme erótico, filme de não sei o quê, com filme do casal. Caralho. A Rita foi lá e fez o bagulho. Se arrependeu depois, falou que chorou durante sete, não sei o quê. Eu chorei vendo o filme, cara. Tu viu o filme, as cenas? Eu não vi nenhum dos dois. Eu não tive essa presença de espírito, não, cara. Ah, é quase como. Cara, mas tem uma. Você já viu uma. Tem uma, um vídeo muito bom no YouTube. Acho que ele. Não tem no YouTube. Que é da Tami. Que é da Rita Cadillac entrevistando o Kid Bengala durante o Carnaval Brasileirinhas, cara. Não. E, cara, e ele vem assim, tipo, no meio assim, tá numa festa lá, e o pessoal tá gravando, aí vem ela com o microfone entrevistar o Kid. Eu vou botar depois do vídeo aí. E aí o Kid vem, tipo, tava na cena, ele vem e sai, tipo, você desculpa aqui que ele tá melado, porque ele tava trabalhando. Essa cena é muito escrota, cara. É muito escrota. Ele cara. Tá melado. Cara, ali você tem que ficar famoso pra gente entrevistar o Kid Bengala, cara. Um sério. Dia, um dia. A gente pode fechar o Caralis depois disso, cara. O Kid Bengala é muito foda. Ai, ai. Tá. Então meu voto é na Rita Cadillac, mesmo não valendo nada. Rita Cadillac. Cara, é foda, é realmente foda. Porque o filme da Gretchen, ele é triste, ele é ruim, saca? Mas o da Rita Cadillac é muito deprimente, cara. Nossa. É horrível, cara. Aquele filme é horroroso. Horroroso. Horroroso. Não tem um plantio decente no filme, cara. O filme é de mau gosto, tá ligado? Foda. Então, pra mudar um pouquinho o rumo da votação, eu sugiro um confronto de titãs. Um titã nacional e um titã não nacional. Eu sugiro Kid Bengala versus Rocco. E aí? Olha aí, hein, Marcelo. Pô, desafiou. Fácil, cara. Sério. Quem você leva pra casa, Marcelo? Cara... Levo pra casa e faço comida, inclusive, cara. Faço uma janta pro Rocco, cara. Fácil, nossa. Eu assisto Two and a Half Men com ele, se ele quiser. Tá ligado? E eu acho Two and a Half Men uma merda, mas eu assisto, numa boa, cara. Se ele quiser, né? Se ele quiser, é nóis, entendeu? Eu ia falar uma parada muito gay agora, cara. Mais? Eu ia dizer que o Rocco, ele tá no grupo seleto de... De homens que eu faria uma janta e olharia de Joey Alf, né? É o grupo do Alcimento que só tá ele e o De Niro, tá ligado? Não, aí. De Niro. Cara, eu vou cortar isso na edição. Não pode, não pode. Are you talking to me? Não pode. Are you talking to me? E vocês, cara? Cara, assim, eu já tenho essa coisa de não gostar de pornô nacional e também não gostar do Roco. Olha aí. Ué. Então, eu não gosto do Roco, eu não gosto muito, muito. Não gosto muito do Roco. Mas, cara, o Kit Bengala, ele é uma personalidade, né? Ele é a Sasha Grey brasileira, cara. É uma entidade. Que a gente falou no podcast lá da Sasha Grey, que ela é o Stan Lee brasileiro. Ele é a Sasha Grey, cara, ele transcende. Todo mundo conhece o Kit Bengala, cara. Tipo, não conhece pornô e tal, mas o Kit Bengala todo mundo conhece, cara. O cara. É, tem o nome dele também é muito peculiar, então é um nome que pega, né? Nome de pegada. Ai, ai. Cara, e ele é fofarrão pra caramba, cara. Tipo, no Twitter, tem uma, na época lá dos protestos, ele postou uma foto com um papelzinho. Não é só 20 centímetros. Cara, eu vou procurar essa foto. E o Roku tem seu valor, né? Por ter deixado uma herança aí de brutalidade no pornô que é respeitável, apesar de eu não ser muito fã dele, nem do estilo dele, né? Fala a verdade, só não tá ofendendo o Roku por respeito a mim, cara. Fala não, aí. Que isso, eu tenho sabe todo que respeito. Eu vou tretar contigo se eu falar não, mal. Eu respeito o cara, apesar de ele não fazer o meu estilo, e nem eu sei gostar de BDSM, ele não fazer o estilo de BDSM que eu curto, né? Então, por ficar triste quando eu vejo um filme do Roku, por tipo, puta, não é assim que deve soar esse BDSM, meu amigo. Eu vou. E pela personalidade, pelo o homem, eu volto no Kid Bengala. O homem por trás do pênis. O homem por trás dos 20 centímetros. E tu, Alan? Cara, eu. Como o Matuza falou, cara, pelo Kid Bengala ser praticamente uma entidade, um patrimônio nacional. Exatamente. O cara participou de um clipe do Massacration, cara. Ele era o Big Richard, cara. Porra, cara. Não que participar de um clipe do Massacration seja um mérito, foda. Mas ele. Claro, o Roku trouxe à tona vários rostos conhecidos hoje em dia. O cara tem o seu valor. É indiscutível. E com certeza ele, se fosse investigado, sei lá, pela Interpol, ia ser descoberto que ele tem muitos contatos no mercado de tráfico de escravas brancas na Europa Oriental. Eu tenho certeza disso. A Ucrânia. Pelo filme que o cara faz, né, velho? Roco em Praga, é só umas minas novinhas, cacelar, velho, esquisito. Não mostra a carteira de identidade das minas, é um negócio meio complicado mesmo. Não, só, tipo assim, eu, saca, transo por comida, saca? Sei lá, cara, eu fico cabreiro com esse filme com pornô dessa região, cara. E o meu voto vai pro Kid Bengala, cara. Ele... Big Richard is terrible, né, cara? Big foda. Richard is terrible, cara. E, porra, o cara é uma piada, cara. Ele é muito engraçado, cara. Ele é uma comédia. Ele é foda. Eu tipo assim, eu gosto pra caralho do Kid Bengala, mas é porque o Roku, pra mim, ele é o cara, entendeu? Então, né... É o cara da janta. É o cara da janta também. Cara da janta. Caralho, eu tô me imaginando olhando o Two and a Half Men com ele no sofá. Aí entra a fase do Ashton Kutcher e ele começa a comentar que ele preferiu o Charlie Sheen, cara, que merda. Já eu tava imaginando um amigo de avental fazendo a comida pra ele. Ah, ok, é hétero, é a brother, tá ligado? Brother. Ah, tá, é que você não deixou muito claro. Amigão. Ah, eu achei que tinha ficado claro, tá ligado? Não, desculpa. Não ficou muito, não. Porque fazer a janta pra um cara não é muito hétero. Era no máximo pedir uma pizza e ele rachava de despesa. Aí eu faço uma janta pra ele, mas é a minha. Aí ele veio e me deu uma comida. Era uma pizza e duas cervejas e tava maneiro pra caramba. I'm licking dirty, dripping. say what you put in, you get out. Well, I put my dick in your cunt, now get out. Chegamos ao final desse mais um episódio dos Carinhos dos Voadores. E Matuza, tem alguma coisa pra falar sobre o podcast passado, cara? É, cara, o podcast passado foi legal, teve bastante comentário até, o pessoal se empolgou aí, e mas não tem muito, na verdade, o que comentar. Só comentar aqui, tipo, o Rex Glizzard, eu não sei se foi um erro de digitação, não sei se ele tá, se ele foi aí jocoso e eu não entendi, ou se ele só realmente tá libertando a verdadeira natureza dele. Eu acho que ele escorregou. Ele mandou um episódio muito bom e tal. E tanto que eu estou morta com a farofa, com a viadagem dos participantes. É a nossa viadagem, né, Guilherme? Beleza. É a nossa que é a viadagem. Né? Aí ele falou que detesta pornô japonês, clichê do pornô japonês, né, e tal. Que as minas... Que os caras parecem uns capazes que nunca viram uma buceta, as minas gemendo parecem criança. É ridículo. É, realmente, nesse caso, esse gemido de japonesa é doentio mesmo. É, e ele falou que a Lisa é perfeita e tal, ok. E... Amém. Desculpa, fala. Também teve um comentário do Sr. F aqui, comentário tanto quanto, né, que os comentários do Sr. F sempre são... Mas beleza, ele falou que primeiramente ele ficou espantado com, ele falou que porra é essa, que gif é esse, aquele gif genial do post do podcast, né? Verdade, mas desculpa. Porra, agora eu tava distraído mesmo. Eu tava distraído, cara, desculpa. Eu deixo uma deixa aqui pros amigos. Não, é que eu tava me lembrando da piada ainda. Fazer um negócio dinâmico aqui, e tá, né? Não, mas... Então se embora nesse site. Não, deixa eu comentar então, cara. O Sr. F, peço desculpa desde já para os que se incomodaram com o GIF, cara. Mas aquele GIF é tão genial que a gente tem que relevar a perturbação que ele causa na gente, cara. É muito bom. aquele GIF é tão escroto que a gente tem que compartilhar com as pessoas, né, cara? Porque, exatamente. Tipo, eu não posso sofrer sozinho. A humanidade tem que sofrer junto. Exatamente. Se tu ficar olhando para aquele GIF por 10 segundos, tu começa a sentir umas coisas muito desagradáveis. Cara, 10 segundos, tu levou isso tudo? Eu fiquei olhando, eu gostei. É tipo aquele GIF, mas aquele GIF do Beat Spin? Não. Não, você não tá ligado no Beat Spin? Não. Porra, Beat Spin é um clássico na internet, o Miguel deve estar ligado. Miguel manjaria. É, meetspin.com. Não, não vou clicar. Enfim, aí o Sr. F continua o comentário, né? Ele falou que pra ele, prisão só funciona realmente se for filme gay masculino. Ele falou que viu um filme bem interessante onde o guarda se valia da sua autoridade pra traçar os presos. Realmente, eu acho que faz muito sentido, né? Deve ser pra... Faz. Né? Pra quem curte, deve ser... Faz bastante sentido. Apesar de eu curtir os outros tipos de prisão, eu acho que o gay realmente é mais crível, né? Se a pessoa se incomoda com ser factível, igual o Marcel, eu acho que realmente é esse caminho aqui. O amigo tá querendo alegar alguma coisa, é isso? Eu sabia que ele ia pra esse caminho, cara, porra. Olha a neurose do cara, velho. Eu não falei nada, eu falei que se você quiser. Claro que não. Eu tô vendo cabelo em ovo, né? Nesse caso, se eu ver o filme, eu vou estar vendo mesmo, né, cara? Mas não é o caso. Não é a minha praia, não, cara. Mas eu concordo com o Sr. F, concordo. Muito neurótico esse poder. Teve também um comentário, cara, do Jean Magalhães, que gerou uma série de respostas do Sr. F, do Luiz, e o Sr. F respondeu de novo sobre os filmes do Tinto Brás, cara. Pô, que pra quem conhece, realmente, a Pervertida é um dos mais legais. Monela é tão bom quanto, mas a Pervertida é mais interessante. E quem sabe, um dia desses aí rola uma sessão CV do Tinto Brás. A gente escolhe um dos dois. Eu e o Marcel ficamos até envergonhados, né, Marcel? Com sim, toda essa sim. Discussão do Tinto Brás e tal. Até o Alan tava comentando com a gente, pô, não sei o quê. E a gente não conhece esse grande nome aí. A gente ficou até envergonhado. Me senti um garoto juvenil, cara. Tô me recolhendo com minha insignificância aqui, cara. É verdade. Tá. Os jovens mancebos não conhecem o Tinto Brás. Mas ainda. E também teve um comentário do Rodrigo aqui, dizendo que não vai escutar o podcast com semanas de atraso. Não sei porquê. É que os outros, ele tava de férias, ele não tinha ouvido os outros, e aí os outros ele ouviu todo atrasado e tal, não comentou a tempo e tal. Ah, tá. E também teve o comentário do Evandro Louco, dizendo que era um episódio legal, uma categoria parecida com Pegar Gostosa, MILF, BBW na Rua e Filmar. É o inverso. Tipo o Fuck Team 5 ou Bang Bush, onde as meninas, teoricamente, transam com qualquer um que estiver no local. É, é isso mesmo. Realmente, Marcel que deve curtir. Por que eu? Como assim? Ué, você que fez um elogio. Quase que sexual a categoria dos pedreiros, cara. Que... Já esqueceu, já? Realmente, Marcelo, realmente. Cara, eu sou um cara que eu sou mal compreendido pelas pessoas, né? Eu não tenho culpa, cara. Não, Marcelo, não foi isso que eu fiz. Mas compreendemos você melhor que você mesmo. Não tenho argumento, mas acabou. E queria aproveitar também pra mandar um salve pro Herege, pro Godoca, pro Miguel Dias sem camisa, pro Tio Suquita, olha ele de novo, né, cara? Fazia tá um tempão sem comentar e, pô, né, cara, o cara apareceu de novo. Bom, saudade beijo. Daquele rabo, né, cara? É verdade. É isso. Beijo pro Tio Suquita. Mandar um salve também pro Anônimo Miguel Dias, não sei quem é, o Doutor Miguel Dias também não sei quem é, pro Rodrigo, né, cara, que foi citado agora há pouco, e pro Raul também, que comentou na minha coluna lá no Brunha da Semana, um abraço aí também, velho. Então é isso aí, rapaziada. Até semana que vem. Como sempre, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage, entra no nosso Tumblr, tá os links tudo aí. Cara, é nóis. E Alan? Poenta! Obrigado. Terceira vez já repetindo a frase, porra. Ai, caralho, que mina maluca. Caralho, caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Ai, caralho, que mina maluca. Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Tô sentindo rato, tô sentindo rato. É tudo meu sonho. Ouvi o interesseiro. Tô te deixa forte. Pra fumar maconha, segurando meu malote. Ouvi o interesseiro. Tô te deixa forte. Pra fumar maconha, segurando meu malote. Então, porra, vai se fuder. Tchau. Tchau, bem. Ainda bem que ele não falou, vou fazer um xixi. Puta, já volto. Aí ia pro final certo. Aí é certo que o cara curte uma rola, né, velho? Que merda.